Olha, não existe nada de grande, grandioso, maravilhoso. Não. O projeto que nós temos no Atlético é um projeto de saneamento e organização. Saneamento e organização independem de resultados, né? Claro. Agora, é óbvio que o saneamento, organização, tudo que eu venho falando e fazendo, leva, isso é o que eu penso, ao time estar numa vaga de Libertadores, de um Campeonato Brasileiro, de um título. Né? Agora, o nosso projeto não tem, é o meu jeito de governar o Atlético, é o meu jeito de ser presidente do Atlético, isso independe da colocação do Atlético.